Você, moleque, que tá iludido na vida do crime, preste atenção. O barato é louco e ele não admite falha. Existem duas saídas: a cadeia e a morte. Preste atenção. E se você cair aqui dentro, tem que ser forte, porque a força de vontade é necessária. O rap é o tema, a quadrilha tá na área. Não saia, se liga, ninguém desacredita da rima. Se o som bate pesado, DTS tá na fita. Sem marra, sem mídia, sem manchete, sem televisão. A classe média diz que é som de ladrão, mas e aí? É na favela que a moda se inspira. Usando calça larga, playboyzada nos imita. Nem me envolvo, se pã nem me ligo. Sou periférico e o rap está comigo, mostrando a cara do hip hop que chega com construtivamente, opinião positiva, revolucionando a prisão, trazendo opção, mostrando que não é necessário a pose de ladrão. Apenas coletivamente, consciente de que o exemplo sai daqui e vai pra nossa gente. Tem que ser competente na mensagem, deixar transparecer na rima a verdadeira imagem, sem pilantragem, usando a humildade, que o hip hop é a cara do meu povo e não tem maquiagem. Mano que tá ligado e aqui dentro sabe disso, que longe da escola, a luz da rua foi o enguiço. E digo que o vídeo vem em arma informativa, pois a saída é a cultura coletiva. A hora é essa, a união se faz aqui. Nossa comunidade merece ser feliz. Atenção, isso é bom para você. Merece ser feliz. Som que bate aqui, é o som que bate lá. Periferia sempre foi um lugar firmada na atitude, se manter o respeito. Som que bate aqui, é o som que bate lá. Periferia sempre foi um lugar firmada na atitude, se mantém o respeito. Retrato da favela, é a mãe que persevera, o filho que não voltou e a tristeza que nunca cessa. E o que nos resta guardado na lembrança, saudade de quem se foi e quem não foi tem que ter força para continuar, pra não desanimar, persistir. Na hora de chorar, sorrir, pois sempre foi assim. Se tem que ser assim, um aliado é aliado até o fim. Tentando a sorte, bolando a ideia forte, querendo todo dia e paz na periferia. E trinca, maluco, sai do crime, vem na batida. Respeite a rima, a vida é a sigla. Abrace a ideia, escuta, guarda. Se aí tá embaçado, aqui dentro o tempo não passa. A vida perde a graça. Cadeia? Doença social que mata e vem no verso da outra face urbana. Quem vem daqui não tem pinta de bacana. É, a vida engana, a verdade é diferente. Tristeza e a solidão aqui batem de frente. Do lado rico ao lado pobre, vivendo se descobre que o mesmo sangue na veia corre. Veja bem, sobreviver a isto é uma luta, e a cada dia tem mais gente na disputa. É humilhante ver nossa gente sofrer, sendo escravizada, ganhando quase nada. É foda, pedir a Deus a solução, pedir a Deus para ajudar nossos irmãos. Ganhei de forma pura o que prevalece, ele me deu o dom do rap. Chega mais sangue bom, preso aqui tem o dom. Sampliei palavra, swing e som. A hora é essa, a união se faz aqui. Nossa comunidade merece ser feliz. Preste atenção, é bom para você. Merece ser feliz. Som que bate aqui, o som que bate lá. Periferia sempre foi o lugar firmada na atitude, se mantém o respeito. Som que bate aqui, o som que bate lá. Periferia sempre foi o lugar firmada na atitude, se mantém o respeito. Cadeia é nossa e os vagabundos estão na capa. Não a violência e não as drogas que não pega nada. Responsa e atitude é o que nos firma, diferenciados na postura e na filosofia. Acorda pra vida, inteligência produzida, valoriza o seu autoestima. Quero um minuto pra favela pensar. Se não gostar de si mesmo, quem é que vai gostar? Ser feliz, todo mundo quer, precisa e pode. Rico ou pobre, vivendo se descobre que a nossa força está em cada um de nós. Que o nosso poder se encontra em nossas vozes. É o momento da revolução, de paz no coração. É o momento da reflexão. A honestidade te mantém longe do mal. Morar em uma favela não te faz marginal e tal.